meus planos. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Muito mais que os prazeres ou as minhas vontades. Te servir, Senhor, te conhecer. Quando eu estou junto ao teu coração, te adorar, Senhor.